Olá, meus grandes amores. Está no ar mais um Encontro Central. Eu sou Fabrício Brandão e a partir de agora o prazer e a emoção é toda minha de te fazer companhia. Nesta sexta-feira, dia 3 de julho, espero que essa sexta-feira você possa amar loucamente até o dia amanhecer com essa pessoa tão especial que gosta de você, que cuida de você. Serão 2 horas de muita emoção, de muita música romântica, de mensagens do coração para você, os nossos melhores ouvintes do mundo. Obrigado a todos pela companhia e vamos amar a partir de agora no Encontro Central. Encontro Central. O coração batendo mais forte.

that I did on my way home. King's ransom and dimes I give each night to see through this red phone. Close my eyes, this baby, I know it's true. Estamos apresentando Encontro Central. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby. Oh, baby. My darling, I can't get enough to your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough to your love, baby. Oh, Canções imortais. Let's speak together.

músicas inesquecíveis. Central, o coração batendo mais forte. The sign of time. I lost my life, woke up to die. Like any man, a frightened guy. Memories inside a wound. as canções imortais. Encontro Central, as mais lindas e inesquecíveis canções de amor. Você ouve aqui e já já a gente tem a nossa tradução. Não saia daí. O Brasil inteiro ligado na maior audiência do rádio. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Olá, meus queridos namorados, de volta em mais uma hora com nosso Encontro Central. Nós vamos amar em mais uma hora com lindas canções de amor fazendo a nossa trilha sonora. E agora está na hora da tradução. As mãos lindas...

mais que você tente negar, me dê motivo. Pode ser, eu vou sair por aí e mostrar que posso ser bem feliz. Encontrar alguém que saiba me dar motivo. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Thank you. canções imortais. Estamos apresentando Encontro Central. Mais uma noite que eu espero.